Ratatita, aribidabidilla, baritstandilandelando, abaripatita, baripari, baribidibidibidi, standelando, abarilla, stillande, yaro, whatever, whatever, whatever, whatever. Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. I can't believe I am hearing this nonsense. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Fábio. E aí, traças. Com a Vivi. Olá. E com o Ike and Frost. Essa abertura é uma mentira! Com uma passada, né, cara? Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, então. Ó, oh, que bom. O Luke tá acordado ainda? Dormiu. Ah, dormiu já? Nossa, sim, né? Cara, a gente descobriu... teve um Gávea Estática que a gente falou esses dias que... O Luke bizarramente estava acordando bastante durante a noite, né? Uhum. Não sei se vocês viram. A gente descobriu por quê. Ah. É que a Vivi tava se atochando de café e tava indo pro leite, a cafeína, cara. E o menino tá ficando doido. Caraca! Ah, muito bom. E agora a gente tá aqui saboreando nesse momento um delicioso café descafeinado. Cara, só não pode mostrar pra ele, né? Senão vai dar efeito placebo, né, cara? Cara, é muito triste. É, mas, café, mas você pode tomar o normal, não pode? Pode? Eu posso, mas é que tá, eu não tomava café essa hora, né? Só que agora eu tô aproveitando que tem o café descafeinado aqui, então já aproveito. Eu tô tomando o dobro de café. Agora eu tenho o meu café cafeinado do dia e o descafeinado de noite. Saquei. É engraçado esse negócio de café, né? Eu sempre... não que eu achasse que fosse lenda, né, cara? Mas eu sempre tive essa impressão que não causava tanto efeito em mim, né? Mas você vê pro menininho, né, cara? Que não tá acostumado com essas coisas. Ah, é, com certeza. O organismo dele tá limpo dessas uhum. toxinas, ele, né, mano? É, ele tava acordando 3 vezes durante a noite, cara. Caralho. E depois, nessa idade dele agora, já era pra dar uma normalizada, né? A gente tava achando estranho isso. Que ele, tirando isso, ele é bem bonzinho, sabe? O resto do dia, assim. Mas chega de noite, ele tava acordando um monte. Agora, engraçado, a gente parou, não foi? Você parou de tomar à tarde, né? O café, você ficou tomando só de manhã. De um dia pro outro já melhorou, cara. É assim, rápido. Caraca, assim. Caraca, que doideira. É porque diz que demora 12 horas pra cafeína sair do organismo. Ah, é? Quando é mulher e tá tomando anticoncepcional, demora 12 horas pra sair do organismo a cafeína. De 12 Nossa. A 15 horas. Coisa específica. E o anticoncepcional afeta a eliminação, a absorção, sei lá. Ah, tá, afeta coisa pra caramba, né? É. Uhum. Agora eu tô aí, né, nessa vida triste de café sem cafeína. Tô besta todo dia. Ah, cara, vida triste é chá. Não, nem dependendo, não, chá preto. Chá é bom pra caralho. Pô, parar de bobear. Cara, não curto, não consigo gostar de chá. Eu só tomo chá quando tô doente, cara. Pra mim é remédio. Porra, que isso, cara. Cara, eu tô tendo que tomar chá quase todo dia por causa da... Pra evitar a formação de pedra, que eu tomo que isso? Uma porrada de chá. Ô, você viu o vídeo que eu passei, que eu comentei lá do vi, Josué, vi. Né, cara? Vocês viram o vídeo que colocaram esses dias aí no Facebook, cara? O cara tirando uma pedra no rim. Na verdade, são 3 pedras gigantes. Cara. Na bexiga ali. É bexiga? Ah, tá. É, aquilo ali não cabe no rim, não. Ali o cara acha que tinha morrido com a pedra daquela no rim. Bom, mas que antes de ir pra bexiga, ela não passa pelo rim? Passa, mas aquilo ali, pelo que eu entendi, formou na bexiga, pô. Porque ela não tem como sair do rim daquele jeito. Ah, impossível. Eu não sabia que dá pra formar. De repente, ela começou pequenininha no rim, foi pra... Desceu, desceu, né? Uma areinha. Aí foi piorando. Juntando, cara, a bexiga do cara é uma ostra, né, cara? Nossa. Formando uma pérola ali. Nossa, meu Deus. Que dor. Porra, mas era muito grande. Gigante, cara, o negócio ali. Se juntar os 3 ali, era o tamanho de um punho, eu acho, cara, quase. Caralho. Não, aquelas 3 você não consegue segurar na mão, não. Nossa. Que isso, cara? Como assim? Pô, arruma aí, Diego. Deixa eu ver se eu acho aqui. Foi 6 dias, né? Deve estar aqui no meu Facebook. Aqui. É, procura no post do Josué Gentil. Cara, como é que a pessoa tava viva com aquelas pedras? Cara, eu não sei. É muito estranho aquilo. Eu achei que era fake. Pô, não sei, cara. Não parece ser fake, não, né? Eu acho que não, cara. Então, não parece, mas eu fiquei bem imaginando como é que a pessoa tava convivendo com aquelas pedras daquele tamanho. Até porque é um vídeo de biologia, né, parece. Achei aqui. Nossa, eu notei que o Josué posta muito no Facebook, cara. De hoje que eu tô dando scroll aqui, não acho a pedra. Tá aí, Diogo. Deixa eu puxar. Ih, caralho. já começa mesmo. Já começa agressivo essa porra. Pera aí. Ué. Não tá indo. Ah. Ah, eu preciso comprar um computador novo pra mim. Eu quero comprar uma espada pra mim. Uma espada, prioridades, né, cara? Primeira espada, claro, depois computador. Porra. Nossa, cara, $1,000 a espada que eu quero. $1,000? Nossa, eu vi no... Cara, eu até tenho um negócio bizarro relacionado à espada. Quer dizer, olha aí o vídeo, depois eu falo. Véio. Ah, que inferno. Ah, meu Deus, que é isso, cara? Caralho, vai tomar no cu. Caralho, cara. Tá vendo, né, Ike? Agora não bebe água, não. Pra... Olha aí o miojo, olha aí o cup noodles. Ah, a coca. Nossa, José. Acabou? Que isso, cara. Não, tá no finalzinho. Meu Deus. Meu Deus do céu. Preciso de uma coca pra me recuperar desse... E o miojo, né? Não, você tava falando aí de... Queria comprar uma espada e tal. Uhum. Eu tinha visto... Até achei aqui o anúncio do Mercado Livre, que eu cliquei nele. Uhum. E por algum motivo bizarro, sabe aquelas páginas que às vezes pega lá a informação lá, sei lá, do seu IP, sei lá que peste que é, cookies, que eles ficam olhando os anúncios que você olhou no Mercado Livre, né? Aham. Uhum. Aí, curiosamente, ele começou a mostrar pra mim um monte de calcinha, cara. Aí eu, caramba, que, como assim, velho? A calcinha, diz assim, aí depois que eu fui ver lá, e pessoas que procuraram katana também procuram calcinhas, aí eu, como assim, velho? What the fuck? Maneira essa katana. Também, porque a gente tá no mesmo IP. Aí ficou mostrando pra Vi também. É, acho que esse algoritmo... Oh. Ou o algoritmo aí tá com algum problema... Cara, você não tá considerando que pode, né, ser uma mulher que tá procurando a katana, né, cara? Tem muitas mulheres procurando katanas que procuram calcinha depois. Mas aí, no seu caso, não era uma mulher que tava procurando uma katana. Inclusive, dá uma olhada depois, aí, que... Não sei se... Parecendo anúncio de calcinha pra você. Não, mas parece ser muito da hora, cara. Isso é fabricado lá no Japão, inclusive, esse vendedor. Uhum. Se liga, essa... Só, cara, essa o mais é que eu acho foda... Essa é que eu tô querendo, ó. É. Calcinha ou katana? Calcinha. Eu não tenho coragem de comprar uma parada dessa, cara. Por que você quer comprar uma espada? Porque é maneiro, cara. É a única razão pra se ter uma espada. Você vai gastar R$3.000. É uma espada muito maneira. Você não tá entendendo. Quando meus pais voltaram do caminho de Santiago, eles ganharam de presente uma espada. Caraca. Um colega deles, que sei lá, mexe com metal, fez uma espada pra ele. Tá lá em casa a espada guardada. Mas da hora ou uma espada meio qualquer coisa? Ah, cara, é uma coisa feita em Maceió, né? Então, é um cara que não... Cara, a pessoa o local, né, pra dizer a qualidade, cara. Que... É. Pô, cara... Você já ouviu falar do expertise alagoana na construção de espadas? Se fosse na utilização de armas de fogo, tem. Imagina, cara, a Beatriz Kido, né, cara, indo pra Maceió fabricar a espada dela, né? Porra, e as peixeiras? É, porra. Peixeira. Ué, mas essa espada daí é uma espada genérica ou é de alguma coisa específica? Algum livro, alguma coisa assim? Não, é um modelo dessa empresa Albion que faz espadas de verdade. Não é macacada, não. Mas é com fio mesmo, né? Com fio, é. Cara, você tem coragem? Eu tenho a impressão que eu vou me matar, cara. Que negócio é esse, cara? Caraca, cara. É uma espada. Ela sensação... é ainda mais segura do que uma arma de fogo. Mas sabe a sensação que você falou lá do... Que você tem medo de altura, que não pode nem chegar na varanda, que você parece que se jogar sem querer vai dar uma tropeção. Eu fico pensando, será que eu dou uma tropeção e vou cair em cima da espada, cara? Caraca. Sei lá, cara. Empalado, uma alta empalação. Você anda com tesouras com ponta na mão, cara? Ah, é diferente, né, cara? Você não vai fazer um artesanato com uma espada, né, cara? E provavelmente, se você cair em cima da tesoura, não vai te matar. Ah, eu acho que a possibilidade é maior de você morrer com a tesoura. Uns 2 anos... Bem, não foi uma tesoura, né? Teve uma história aqui no Rio de um cara que foi casar com uma garota. Aí foi até na Ilha do Governador o casamento. Aí no final do casamento, ele saiu com uma... Com a taça, com a taça, né? Ah, com a taça mão no bolso. Eu escutei essa parada. Aí ele caiu e perfurou... Acho que foi uma veia aqui da perna, uma veia... Uma artéria. Uma artéria. Aí morreu. É bizarro isso, cara. É nessas horas que você vê, assim, como o... Muito de acidente, assim, com a gente, cara, é rolagem de dados, né? Porque tem uma galera que tem uns acidentes bizarros, o carro capota, o cara voa. Eu já vi um que o carro capotou, o cara voou da janela, bateu na calçada e o cara saiu andando, cara. Oh, caralho, velho. Aí o outro lá chega com a taça no bolso, cai de uma forma errada, sei lá, a taça entra na artéria. É bizarro, cara. Isso. É foda. Cara, quando... Eu tenho um colega meu que faz Kung Fu, né? Uhum. Aí quando fui na China, ele pediu pra comprar uma espada e um case pra espada. Caraca. Aí lá vai eu procurar essa porra. Tinha uma espada muito maneira nas lojas, só que, porra, caro pra caralho. Aí acabei comprando só o case mesmo. Você comprou o case, cara? Só... Comprei. Mas ele vai guardar o que no case? Aquela espada de isopor que ele fez. Ah, em ele tinha uma safada aqui. Mais simples. Uma de Maceió. Uma de Mas é um case diferente, tipo... É uma parada, é uma espada mais grossa que eles usam. Não é aquela nessa fininha, não. Uhum. Não, é uma mais grossona. Pode crer. Mais larga, né? É. Tem um canal de um camarada que eu acompanho, chamado Scala Green, que ele faz vídeo de Rema, né, que é o Historical European Martial Arts, e teste de arma e tal. Uhum. Ele testa... É o mestre das facas. Ah, tá. E aí tem um vídeo, ele tem essa espada que eu tô querendo comprar, ele tem uma dessa. Uhum. E essa espada é muito sinistra, cara. O que você vai fazer com ela? Só pra ornamentar? É, exatamente. Ah, ele pode talvez nomear as pessoas como cavaleiro, assim, também. Cara, eu não ia confiar nem a pau, velho. Ai, que botando a espadinha no meu ombro, assim, né? Talvez cortar uns tatame ou umas bananeiras no quintal. Fazer a barba, né, cara? Fazer a barba. Cara, vocês lembram de uma época... Às vezes fica até eu fico pensando se isso aconteceu mesmo, que existia, assim, era bem normal ter lojas de arma. Eu não lembro. Cara, eu lembro. Você lembra, Diego, ali no Hiper? Exatamente. Uma loja de arma? Colt 45, o nome da loja. Era. Cara, isso loja. É bizarro, mas cara. Isso é o quê? Começo da década de 90, talvez? Era anos 90, por aí. É, eu me lembro que uma vez eu entrei lá e... Isso no mercado, cara. Era uma loja que tinha no supermercado. E eu lembro que eu entrei uma vez lá e eles vendiam shuriken também, sabe? Eu fui lá e comprei. Uma criança de, sei lá, de 10 anos, cara. Me vendeu um shuriken, assim. Tudo bem que eu acho que era mais ornamental do que realmente uma arma aquilo ali. Assim, se jogar, cara, ia machucar, né? Mas não tinha um fio. Shuriken, até as de verdade, as históricas, não matam ninguém, sabe? Ah, é? Aquilo que você vê em filme, aquilo que você vê em filme do ninja tampar a shuriken, ela atravessar uma parede, isso não é verdade. Ah, tá. É, então, porque, assim, ela era bem pesada, assim, era de metal mesmo e tal, mas ela não era, não tinha ponta mesmo, sabe? Era mais um, ia dar mais um dano de contusão aqui dali do que realmente de perfuração ou de corte. É, porque na vida real, shuriken não é uma arma pra você matar os outros. É uma arma, passar veneno e jogar na cara dos outros pra atazanar eles, entendeu? Como é que é, Vi? É tipo uma pedra, então, né? Você taca na... Uma pedra que mais fácil de jogar. Inclusive, tem uma parada chamada tsubute, que é basicamente uma pedra polida pra que cumpre o mesmo papel. Você taca na cara do maluco na hora que ele tá, tipo, levando susto e protegendo o rosto, você enfia a espada no lombo dele. Até porque eu acho que... Quer dizer, né? O ninja é ninja, né, cara? Mas eu tava pensando... Eu sempre pensava, assim, você com um negócio muito afiado... Se aquilo for uma estrela ninja mesmo, que seja toda lâmina, eu acho que é até mais complicado pra você jogar do que machucar o outro, né, cara? Uhum, pode crer. É, que senão é melhor você pegar uma faca de arremesso, né, que pelo menos você pode ter mais apoio, né, sei lá. É, faca de arremesso é um pouquinho melhor, mesmo assim é difícil você se machucar muito alguém. O cara, arma de arremesso pra matar os outros tem que ser ou machado de arremesso ou lança. Uhum. Mais do que... Menor do que isso, não tem massa o suficiente, entendeu? Pra, pra penetrar. Ainda mais um sujeito com armadura, sabe? Uhum. Deixa eu dar uma olhada aqui no vídeo que você mandou. É um vídeo meio grande, se você quiser... Não, vou dar só umas puladas aqui. Ah, ele é menor do que eu pensava. Eu achei que era um negócio tipo Ned Stark, tá ligado? Quando eu vi ali. Não, não. É uma espada de uma mão. Aham. É da hora. O lance é, se daqui a um tempo a gente ficar sabendo que pessoas morreram em Itaperuna por espadas... Golpe de espada, né? É. Pô, mas é bonitona a espada, hein? Pô, é linda, cara. Vai virar uma creepypasta essa história. O que você ia falar, Flávio? Não, parece que o cara deu uma polida, né, na espada também, né? Pra tá brilhando dessa forma. Não, ela vem assim mesmo. Uhum. Mas, dado a atual circunstância do estado do Rio de Janeiro, provavelmente não vai ser tão cedo que eu vou comprar essa daí. Mas vai ter Olimpíada, gente. É, vai ter. Estado de calamidade pública no Rio de Janeiro e vai ter Olimpíada. É. Isso aí. Você viu o dizem os entendidos que a chance de ter um ataque durante as Olimpíadas... Tem uns 60% de chance de ter um ataque terrorista. Ah, eu vi. Eu cara, estou apostando que é capaz de ter pelo menos uma tentativa, se não um sucesso, porque Olimpíada é uma parada muito global, muito mundial, saca? Se for pra ter um alvo... Uma vitrine grande. É, exato. Se for pra ter um alvo pra terrorista, tipo, não tem melhor do que durante as Olimpíadas, sabe? Uhum. E aí, vamos começar? Bora. Coincidentemente, eu tava vendo aqui, eu tava, quando eu tava procurando o negócio do Pedro do Rinho, aí deu uma stalkeada aqui no Josué. Aí ele te colocou isso daqui, ó. Piada pronta aí do que a gente ia falar. Né? Não sei se vai abrir o link, na verdade. É, não tô podendo abrir nada aqui. É basicamente um... Que isso? É uma das versões do Hold the Door. Ah, sim. Uhum. Fizeram uma porrada de coisas desse tipo, né, cara? É, com certeza. Mas e aí, falando um pouquinho de Game of Thrones aí, você... Vai fazer abertura dessa vez, ou...? Ah, sei lá, se for o caso, a gente faz no final de novo. É. Tá bom. Pera aí, deixa eu falar Game of Thrones. O Arkin queria falar de uma série, não era melhor ele falar da série dele antes da gente falar de Game of Thrones? Ué, sei lá, né? É. Vocês que sabem. Alguém vai falar de mais alguma coisa além de Game of Thrones? Não. Cara, eu tô falando da vida, cara. Comecei falando de café. Eu vou falar, acho que, dois filmes que eu vi. Ah, então beleza. Só pra que, tipo, se fosse só eu puxar alguma coisa diferente, não vale a pena mais... Cara, você tá ligado que tudo isso que a gente falou, eu vou colocar no programa, né? Eu imaginei. Não vai ser só sobre Game of Thrones. Uhum. Meu irmão, só corta essa parte da gente sacaneando. Tranquilo. Né? Bate aqui na porta da gente. A merda pode bater pesada, né? Uhum. Então, cara, tem uma série já bem velha que eu tinha assistido uns episódios perdidos na televisão, assim, na época que colocou a TV a cabo aqui em casa. E que esses dias um amigo meu, chamado Raul, tipo, citou ela. Esses dias, na verdade, tem uns meses já, mas ele citou ela. Pô, vocês já ouviram falar de The Peep Show? Peep? E é o que... Comentei que tinha assistido e tudo mais e peguei pra assistir, descobri que tem ela na Netflix e peguei pra ver agora de verdade, assim, né? E, cara, é muito engraçado, é muito zoado, cara. É, não sei se vocês já ouviram falar dela. Não, nunca ouvi. Nunca escutei, não. O que que é? Velho, como é que eu posso explicar? É uma série de comédia, estilo Slice of Life, saca? É dois caras que moram juntos, assim, dois colegas que moram no mesmo lugar... Né? E a série vai acompanhando a vida deles. Só que o lance é que você fica escutando o pensamento deles, saca, ao longo da série. Você, tipo, um cara tá olhando o outro fazer uma merda, ele fica olhando, a câmera fica em primeira pessoa, assim, e fica passando os pensamentos do personagem. Só que eles dois são os piores seres humanos do planeta Terra, cara. E eles só fazem merda. Tipo assim, essa série é tipo vergonha alheia, a série, saca? Ah, não é do The Office, cara. Pra mim, The Office é a série vergonha alheia, cara. Cara, é muito engraçado e é muito desgraçada, saca? Assim, porque, tipo assim, eu vou assistir, eu assisto alguns episódios, eu não consegui assistir mais do que... Dois episódios, três em sequência. Porque eu fico, tipo assim, eu fico com a mão na cara, saca? Olhando, tipo, não é possível, cara. Aí eu tenho que largar um tempo pra me recuperar e conseguir assistir mais. The Peep Show? The Peep Show, você falou? Isso, The Peep Show. E o cara que é o principal, ele é um ator até bem famoso, acho que é David Mitchell. Ele é um ator bem famoso desse ramo de comédia e stand-ups e coisas do tipo da Inglaterra, né? E tem uma outra série dele também, dessa mesma galera do Peep Show, inclusive, chamado That Mitchell and Webb Look, que tem ela inteira no YouTube, que é muito engraçada também. Como é que escreve Peep? Peep. P-E-E-P. Deixa eu escrever. Ah, tá. É em inglês essa série? É em inglês. E essa outra série deles, That Mitchell and Webb Look, ela é, cara... Eles são os herdeiros do Monty Python, cara. Ah, engraçado, meu Netflix não tá achando aqui, cara. Ah, é Peep Show, não é The Peep Show. Ah, tá. Sério, não? É The Peep Show? Meu Deus. Não, preciso botar The Peep, não acho. Que bizarro. Então é Peep Show só. Eu tô ansioso pra ver essa Stranger Things. Essa parece que vai ser foda, hein? Qual? Stranger Things. Ah, é do Netflix também, né? Eu acho que eu te cortei quando você foi falar alguma coisa. Não, eu só falei que eu vi o banner do Netflix falando dela. Ah. Cara, vocês viram que adicionaram os 8 Odiados no Netflix? Vou assistir depois. Porra, já? Que foda. É, vou ver. Já tá lá. Coincidentemente, eu revi Pulp Fiction ontem. Ah, foda. Cara, eu ainda acho muito bom esse filme. Fazia muito tempo que eu não assistia. Pode crer, faz muito tempo também que eu não vi. É engraçado, eu tava comentando com a vida, é engraçado quando você revê algo depois, assim, que você tá com a cabeça um pouco diferente, você nota umas nuances, assim, que não tinha antes, né? Tipo, o personagem, assim, todos eles de uma forma geral, né? Mas o personagem do Bruce Willis, eu nunca tinha parado pra pensar, mas o cara é muito escroto, velho. Ele trata muito mal a mulher dele, cara. É o caramba, velho. Nunca tinha notado isso antes. Esses filmes é bom ver de 10 em 10 anos. Porque aí você vai percebendo coisas que não tinha percebido antes. Ou se o filme era uma merda e você também gostava, né? Ele passa a ser uma merda também. Meu, dormi quando eu vi esse filme a primeira vez. Caraca. Dessa vez, e umas partes que eu tinha dormido. Não, a Vi falando, né? Não, acho que foi na cena da overdose, Vi. Sei lá, uma cena assim muito marcante do filme. E ela, e aí, o que que vai acontecer? Eu disse, você assistiu esse filme, cara? Como é que você não marcou essa cena? Ah, eu devia estar dormindo nessa hora. Eu, cara, tenho, eu dormi que assistir, muito, cara. Muito nesse filme. Dormi pesado. Que sacanagem. Peep Show. Vejam, é muito bom, é muita vergonha ali. Eu recomendo. O negócio aqui em casa agora é Pocoyo. Que? É uma animação, né? De criança. É legal o Pocoyo. Que adora. Eu falei isso pra minha prima esses dias. Vocês não tem que ficar passando essas animação, patati patatá, galinha pintadinha, escambau pras crianças. Tem que dar comando pra matar, não. Predador. A criança passa uma semana sem conseguir dormir, aí o problema fica pros pais, né? Ela não passa uma semana sem dormir, cara. Ela é forjada para o futuro. É isso que acontece. Cara, você sabe o que é você assistir a propaganda da mosca quando você tem, sei lá, 7 anos de idade. A propaganda, maluco. Eu sei. Ou ver a capa, cara, do Hellraiser, né, cara, na locadora. É, não precisa, cara, eu nunca vi o filme, só de ver a capa, meu, dava medo aquilo. Tudo isso que vocês estão falando, eu assisti quando eu era moleque. Olha o resultado aí. Por isso, é, exatamente. É, e você tá querendo... Por isso, olha só, que evolução na vida. Não é fato. Cara, eu assisti Tubarão quando eu era criança e não dormi, depois à noite chorei. Nossa. Tubarão, cara. Eu achava Tubarão chato pra caralho quando eu era moleque. Ah, é? Nossa. O meu filme de trauma de criança é Brinquedo Assassino, cara. Tinha muito medo do Chuck. Ah, tá. Nossa. Acho que de trauma mesmo foi Orca, Baleia Assassina. Eu tinha medo. Cara, sabe um filme que me deixava aterrorizado quando era criança? Vocês vão se impressionar. É aquele Viagem Insólita. Ah, cara. Cara, eu achava esse filme muito maneiro. Esse filme, por muito tempo, eu não sabia o nome, cara. Eu fui saber esses dias aí. Eu sempre assistia e não sabia o nome dele. Que é o que o cara encolhe e vai parar no corpo do outro maluco lá, né? Isso. Exato. Nossa, é muito comédia, doido. O filme. Ele é comédia? Na minha cabeça, ele é meio bizarrão também. Não, é uma comédia. Comédia? É uma comédia. Nossa. Eu achava que ele era, tipo assim, um filme de ficção científica. É, eu também achava. Whatever. Não, ele é uma ficção científica bem rasteira, bem por cima. O foco dele é comédia mesmo. Nossa. É engraçado. Tanto que o cara lá é o Martin Short, né? Um dos atores que é um comediante. É, né? é o cara do. Não, o cara do surdo lá, dos cegos, surdos, loucos, né? Ou não? Não, na minha memória, não, é Martin Short. Ele fez O Pai da Noiva. Fez uns filmes aí com o Steve Martin também. Não é aquele que aparece no filme que ele tem 12 filhos, não, né? Acho que não. Aquele cara de óculos lá. Acho que não. Bem, eu não sei, eu nunca vi esse filme do Steve Martin, que ele tem 50 mil filhos, né? Mas esse filme, cara, era aterrorizante, cara, pra mim. Não, eu acho que o que deve ser aterrorizante, assim, é o fato que ele é colocado por engano, né, no corpo do cara também, né? Por engano não, né? É numa medida desesperada lá, né, que o cara tá com ele na seringa, né? Naquela micronave. Tipo, o cientista lá foge com ele na seringa, né? Isso. O cara é encolhido, né? Ia ser o primeiro teste, eu acho. O experimento. Aí é que ele era pra entrar num coelho. Era pra colocar ele num coelho. Era, no coelho. Isso. Aí vem uns vilões lá pra tentar roubar um chip lá da máquina que faz encolher. Aí o cientista acaba sendo baleado e tem que fugir com ele pra tentar salvar o chip lá e o cara, né? Uhum. O Dennis Quaid lá. Aí acaba injetando ele dentro do Marty Short. Pode crer. Pior que eu lembrei, agora, depois que você falou esse lance de comédia e tal, que eu lembrei de uma cena do filme que o Dennis Quaid, né? O Dennis Quaid tá naquela navezinha dele, assim, achando que tá no coelho ainda, aí ele dispara uma parada no olho, né? Por dentro do olho, assim. Isso, uhum. É, tem essa parada. É, caraca, muito engraçado. Pode crer. Tá vendo, pô? É comédia. É verdade, cara. Eu não lembrava que era comédia. O Joey Dante, que é o diretor, ele é um cara famoso por esse tipo de filme, assim, que tem muito boneco e muito efeito especial prático, e também por comédia, né? Uhum. Quase todos os filmes dele são comédia. Pode crer. Eu tava lembrando aqui que quando ele injeta, ele injeta na bunda do cara, né? Aí ele quando entra, ele não fica entendendo, nossa, quanta gordura, né? É. É cheio de célula adiposa. É. Muito bom, cara. A outro filme que eu me cagava de medo, cara, assim, que é mais ou menos dessa época aí também, era o próprio Ghost. Ghost, do outro lado da vida. Nossa, cara, eu tinha muito medo daqui dali. Caraca. Cara, eu não tinha. É um filme que eu não tinha medo, Ghost. Apesar de ser filme de fantasma, né? É, pois é. É um filme. Eu gostava. Era da mesma época, assim, década de 80. Eu acho que sim. Uhum. Patrick Swayze. Finado Patrick Swayze. O que eu acho que podia causar um medo maior era aquele cara do metrô, né? Tem fantasma. Sim, eu tinha pensado nele. Pode crer. E o próprio final também, né? Que me dá um medinho lá, os demônios em stop motion. Lá. Capetão e puxa o cara. Aquele Shadow People lá que vem buscar. É verdade. O que eu achava maneiro no Ghost era o Whoopi Goldberg, né? Tinha umas cenas engraçadas. Pode crer. Eu acho que tinha uma cena logo do início, assim, quando ela aparecia, que eu chorava de rir com ela, mas nem sei se hoje em dia eu ia achar engraçado. O que era maneiro nesse filme também, assim, eu revi ele quando já tava adulto, assim, ele não é tão legal não. Uhum. Mas é maneiro aquela coisa dele treinando com o fantasma lá do metrô a conseguir ter uma... Por exemplo, chutar lá a tampinha, né? De, uhum, pode crer. Conseguir causar um fenômeno físico, né? Sim, pode crer. Então, agora que você falou, tô até lembrando um pouco mais agora da história desse cara do metrô. Era bizarro também, cara, que ele fala, né? Que ele meio que assombra o metrô, ele não quer que o cara fique no metrô, né? Aí ele fala que ele tava lá um dia e empurraram ele até hoje, né? E ele até hoje não sabia quem tinha empurrado ele, um negócio desse. Uhum. Essa parada é meio bizarro, cara. Tipo, isso. Ele ficou vagando por causa disso. É, pode crer. Doideira, cara. E aí, Fábio, falando em... Filmes dos anos 80. Falando em fantasma aí, você tá ansioso aí pelo Caça Fantasma, você tava dizendo? Pô, cara, eu tô. Pra quem não sabe, a gente tá gravando na semana que estreia o Caça Fantasma novo. Né? Uhum. E as críticas que têm sido boas, né? Ah, já tem crítica dele por aí? Tem umas críticas aí. Tô com... Ai, meu Deus. Esse negócio das críticas, eu acompanho bastante o IO9, né? E eu li... IO9. Isso. E eu li uma crítica deles lá. Velho, cara, parece que eles estão forçando tanto a mão. Porque, assim, você lê a crítica do IO9 e eles falam assim... A história é rasa, tipo, os Proton Packs têm mais desenvolvimento de personagem que alguns personagens em si. O vilão é uma não-entidade. Feixe de Proton, você tá falando? Oi? Feixe de Proton, você isso, tá falando? Isso, Proton Packs, Proton que eu só conheço então. Em português, né? É, isso. E o vilão é uma não-entidade no filme, basicamente, e tal, mas é extremamente divertido e não sei o quê. Tipo assim, cara, os caras, na crítica, eles falam que a história é extremamente rasa, que o vilão é uma merda e que não sei o quê, mas que o filme é bom, saca? Você não entende a coerência daqui. Cara... É a impressão que dá que eles estão falando assim, esse filme é horrível, mas se você falar que ele é ruim, você é machista, entendeu? É. Sério? Cara, eu acho que você tem que falar que o filme é ruim se ele for ruim, entendeu? Uhum. Não é porque tem protagonistas femininas e tal. O não, que eu espero? Óbvio, eu espero me divertir, como eu me diverti com os outros, não é nada. Sim, sim. Meu Deus! Sim, é um filme de comédia, porra. Não, mas é que tá. É, essa é a parada. Tipo assim, quando tava nas notícias que eles anunciaram que ia ser uma sequência, né, com os personagens femininos. E eu não sei se na mesma época eles estavam falando até que ia ter dois filmes do Caça Fantasmas, né, não lembro. Mas que eles estavam falando dessa sequência com todos os personagens femininos e tudo mais. Eu tava ultra pilhado pro filme, saca? Porque eu gosto bastante do primeiro, o segundo eu não lembro direito, mas eu lembro de gostar também. Eu lembro de ter gostado também. E eu tava muito animado pra esse filme. E aí, quando eu vi o trailer, saca, cara, o meu hype morreu inteiro. É, o trailer não me empolgou muito também não, cara. Mas assim... Eu literalmente ri com uma cena do trailer. O resto eu achei horrível. É, sinceramente, cara, eu acho que vai ser melhor do que os outros. Não é legal também, cara. Não, um é foda, cara. Cara, para um eu gosto. Eu acho bem maneiro o primeiro. Ele não tem bons efeitos. Não, mas não tô falando de efeito, mas não. Mas ele é bem engraçado, cara. Não, um é muito engraçado, cara. Um é muito foda. É. O dois eu não gosto. O dois não tem graça nenhum. É uma parada forçada. Uhum. Mas o primeiro, ele é muito legal, cara. Eu acho que ele funciona até hoje. Qual é o primeiro? Quê? Aquele do boneco da Michelin. É o primeiro? É o primeiro. É, boneco da Michelin, porra. É. Mr. Stay Puft. Ai, cara. E essa cena é muito boa, né, cara? Isso é uma coisa também, quando eu era criança, eu ficava, não assustado, mas tipo, eu ficava pensando, nossa, impossible situation, né? Que o cara fala, não, o mal que vai vir é o que vocês pensarem, né? Aí os caras não podiam pensar em nada. Eu, quando criança, cara, eu ficava maluco, como eu não vou pensar em nada? Eu ia pensar num capeta bizarro, tá ligado? Aham, uhum. Sim, eu sempre ficava, pouco... tipo, quando dava essa cena, eu ficava tentando também, sabe? Uhum. Aí o pior, é cara, bom. Que vem aquele bicho gigante depois, que eu acho que é tipo mascote de alguma comida, né, de algum negócio dele. É mascote de um pacote, de uma fábrica de marshmallow. Marshmallow, de marshmallow, né? Isso. Ah, mas é bizarro, como você vê do boneco da Michelin. É engraçado que ele fala, eu tentei pensar em algo inofensivo, né, cara? É da minha infância, né? É. Algo da minha infância, o personagem do Dan Aykroyd. O Mr. Stay Puft nunca ia machucar ninguém. Eu gosto dessas sacadinhas, assim. Eu acho esse filme muito bom, cara. E aí, uma das paradas que me incomodaram muito no primeiro trailer foi a comédia, que eu achei muito fraca, daquele trailer. E outra parada foi o quê? Não lembro mais o que foi que me incomodou muito. Esqueci. Ah, sim, lembrei. Que eles tratam esse filme como se fosse um reboot ao invés de uma sequência. Tá aí, eu queria que fosse uma sequência. Cara, pois de fato, é. Pelo trailer é um reboot. Sim, isso é, caralho, isso é ridículo, cara. Se eu quisesse ver essa história, eu revi o primeiro. Uma das coisas que mais estava me animando pra esse novo filme era justamente, tipo assim, ver quais que eram as consequências da tipo, o que aconteceria com o 2016 de uma timeline em que... Que já rolou fantasmas, né? Vida após a morte, tipo, já era algo provado, algo científico, saca? Uhum. Porra, aí eles vão contar a mesma história de novo com um humor que eu achei uma merda, saca? Ai, credo, não quero ver esse filme, não. Eu tô curioso um pouquinho, mas sei lá. Não, tipo, eu vou ver. Até porque se eu não ver, vão dizer que eu sou misoginista. Mas... Misógino. Misógino, né? Mas eu vou ver, tipo assim, torcendo pro filme ser maneiro, mas minha esperança tá lá embaixo, cara. Sua esperança ou sua expectativa? Esperança você tem, né? É, sim. Minha expectativa tá lá embaixo, eu tô com esperança. É o que eu falei, eu quero ir, me divertir, quero voltar pra aquele universo, numa mídia nova, né? Uhum. O que a gente tinha era aqueles desenhos que a gente assistia e os filmes, né? Nossa, eu gostava do desenho. Deve ser uma merda, né? Mas eu gostava. É, eu quero ir pra esse universo de novo, entendeu? Essa é a minha expectativa, né? Uhum. Agora, porra, nego já tá reclamando antes de ver o filme, né? É, isso eu acho bizarro, reclama, cara. Porque tem mulher, porque não sei o quê. Porra, velho, vai assistir o filme, cara. Não, esse pessoal que tá reclamando do filme só porque os personagens são mulheres é um bando de Zé Ruela do caralho, saca? Eu vi uma crítica... não sei se vocês conhecem o Angry Video Game Nerd. Sim, sim. Não conheço. Sabe, ele é um camarada que faz... tipo, ele faz review de jogo velho de videogame, saca? sempre é um personagem, meio, é tipo um personagem, é, meio, fica bebendo, né, enquanto... Isso, é um personagem, né, do, o cara chama James Rolfe, e é um personagem, tipo assim, que fica xingando, que fica puto com os videogames. É, ele é o mais próximo pra comparar, assim, pro Fábio, ele é tipo aquele cara dos quadrinhos dos Simpsons, mais ou menos. É. Sei, aquele, o gordinho. É, isso, é tipo, tipo aquilo, assim. É, e o James Rolfe, quando ele não tá fazendo personagem, ele tem vários vídeos dele fazendo crítica normal e tudo mais, ele parece que é um cara maneiro, um cara ultra razoável e tal. E ele fez um vídeo falando que ele não ia fazer um review do próximo filme, não ia ver o próximo filme, sendo que ele é extremamente fã dos Caça-Fantasmas. Mas ele não falou nada sobre o fato de ser por causa das mulheres e tal. Ele citou justamente essas paradas que eu também tava falando, né? A questão de não ser uma sequência, de ser um reboot, coisas do tipo. E nego, tipo assim, pegou o cara pra Cristo, assim, saca? Assim, velho, mas por outro recebeu lado... Recebeu até ameaça de morte, saca? Mas por outro lado, eu acho meio bizarro também o cara simplesmente, sei lá, baseado no trailer, falar que não vai assistir, pronto, sabe? Eu entenderia se, sei lá, saiu esse filme, ele assistisse, achasse uma merda realmente, e é uma sequência depois desse filme, ele não quisesse assistir, sabe? O que aconteceu comigo em relação aos filmes do Resident Evil, né? Eu assisti o primeiro, achei ok. Aí o segundo, eu já achei muito tosco, eu já não assisti os outros, sabe? E tem uma coisa, sabe, Diogo? Assim, já... saindo totalmente da questão do filme em si, né? Uhum. E mais desse rebuliço que tem, que tá em torno do filme, rebuliço. Né? Uhum. Que eu acho que tem uma galera... As pessoas, né? Alguns iluminados têm que chamar a responsabilidade pra si, entendeu? Uhum. Ou tu acha que o cara não sabia que se ele colocasse quatro mulheres, nego ia malhar ele, malhar... Eu tô sendo falando do meu eufemismo aqui. Uhum. Uhum. Cara, alguém tem que chegar e dizer, eu vou fazer, cara. Uhum. Não importa se vai ser reboot, se não vai ser, eu vou fazer, porque eu acho que tem que ser feito desse jeito, com mulher. Não, eu acho isso legal, né? Sim. E como eu falei, quando tava só na notícia, eu tava extremamente animado por esse filme, entendeu? O foda é que esse lance dele fazer só com mulher, ele deixou o filme imune à crítica. Porque se você fala alguma coisa ruim do filme, você é automaticamente taxado e perseguido como... Mas aí, paciência, né, velho? Não sei, cara. Não... É, isso é foda. Isso aí não foi... Com certeza não foi algo que ele buscou. Eu não teria tanta certeza. Pô, cara, não é possível. Esse monte de maluco reclamando aí, pô... Porque... Não, o nego tava reclamando do filme, dizendo que os dislikes no YouTube estavam, sei lá, centenas de vezes maior que eram os likes do trailer. Foi o trailer de filme com mais dislike na história do YouTube. Uhum. É, pô. Uhum. Não, isso com certeza é. Mas você vê até em declaração. Não sei se você tem acompanhado essa questão do rebuliço, desse problema. Não, todo não, eu tenho visto muito de longe, assim. Porque eu quero ver o filme. Assim, não dá mais, né? Pra tentar deixar isso de lado. Pois é. Eu queria ver o filme. Eu vou porque é uma coisa da minha infância que eu assistia. Que eu não vejo problema em ter continuação e ter reboot desse universo específico. Uhum. Porque eu acho que ele é um universo aberto. Diferente de Volta para o Futuro, que é uma coisa muito que... Porra, é aquilo ali, entendeu? Uhum. Não é? É Doc Brown e Marty. Se você fugir daquilo ali, eu acho que fica escroto. Uhum. Caça-Fantasmas, eu acho que não é isso, né? Uhum. E eu acho que é isso, cara. Vou ver e quero me divertir. Se eu não me divertir, é porque o filme é ruim mesmo. Mas então, o lance é exatamente esse. É, eu também acho que o universo dos Caça-Fantasmas é muito maior do que o original. E tanto, né, que se isso fosse uma continuação, se esse atual fosse uma continuação, eu ia achar muito foda. Eu tava muito ansioso, muito animado pra ver esse filme quando eu ainda achava que era uma continuação. Exatamente por esses motivos que você falou, saca? Mas acho que eu tô já cansado com esse negócio de reboot de cinema. Igual aquela merda daquele reboot do Vingador do Futuro com Colin Farrell. Cara, que filme... Caralho, meu irmão! Nossa! Mas assim, mas aí é muito... Também é fácil você falar que tá cansado de reboot quando você dá um exemplo ruim, né, cara? Se aparecer um reboot realmente foda... Mas me dá um reboot bom, recente. Mas o que eu tô falando é que não... É recente, eu não... É, então, mas o que eu tô falando é que tá rolando reboots ruins, cara. Tô dizendo, se aparecer um reboot legal, eu não acho que dá pra você achar que o filme vai ser ruim porque é um reboot, por exemplo, sabe? Cara, mas é aí que tá. Reboot, por definição, atualmente, no, no cinema é sinônimo de falta de criatividade e saca, é só troço merda, cara. Você pega os filmes das Tartarugas Ninjas. Cara, o pior que eu gostei... Você gostou? Pior que eu não assisti o segundo, eu assisti o primeiro, que eu demorei muito pra assistir, inclusive, porque eu vi tanta gente falando merda. Cara... É o melhor filme dos Tartarugas Ninja. Vá assistir os antigos, é tudo bosta, ah, cara. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Não. É porque só fizeram filme bosta, Tartarugas Ninja. É, não, Ninja é que também, eu mesmo tinha uma nostalgia incrível de Tartarugas Ninja, fez parte da minha infância, o desenho principalmente, né? Eu fui rever uns 3 anos atrás o primeiro Tartarugas Ninja, é muito ruim, cara, sabe? Aí eu fui ver esse reboot, o primeiro reboot que teve, né? Acho que foi de 2014, sei lá. Uhum. E apesar de eu não gostar do design das tartarugas, né? Eu acho que não devia ser aquilo. Uhum. Eu achei, cara, a história, o jeito que eles contam a história é muito parecido com o que era o desenho animado, sabe? Ah, cara, nossa. As referências e tudo. Eu achei muito legal, cara. E ouvi falar que o segundo é um pouco melhor até do que o primeiro. Caraca, né? Eu escutei exatamente o oposto. Você assistiu o segundo? Não, eu não vi o segundo ainda, mas eu vi nego falando que o segundo é tipo a vala do inferno, sabe? Ah, sério, cara? E o segundo eu falei, caralho, será que vão redimir? Eu vi o trailer e falei, meu Deus, finalmente vão acertar isso, saca? Apareceu o Krang, apareceu o Technodrome, né? Esqueci o nome certo da parada. Acho que eu falei, caraca, isso vai ser foda, isso vai ser muito maneiro. E só que, porra, eu vi umas críticas que aí desanimou completamente desse tipo. Eu ainda quero assistir esse segundo, cara. Eu gostei bastante do primeiro. Eu fiquei impressionado, eu dei risada, a risada alta, cara. Eu não vi nenhum. Isso aí é algo que, porra, é melhor deixar lá. No década de 90. Cara, eu achei legal, achei legal. Isso aí eu não tenho nenhuma vontade de voltar. Talvez o que eu tenha, por eu ser, acho que fã da talvez exagerar um pouco, dizer que é fã, né? Mas por eu gostar, fazer parte da minha infância, né, Tartarugas Ninja, talvez eu tenha assistido já com aquela vontade de gostar mesmo, né? Coisa que não aconteceu comigo quando um filme que muita gente gosta, né? É o Transformers, o primeiro, e eu não gosto, né, cara? Eu acho maneiríssimo. Porque eu não era fã do desenho do Transformers, né? Então talvez tenha sido isso. Cara, mas o primeiro, ele é um bom filme. O primeiro eu gosto muito, cara. Ele é um bom filme. Os outros, o 2 principalmente, é uma merda. Eu assisti só o 1 e o 2. O 2 é horrível e o 1 não é bom também, cara. Não, o 2 acho maneiro. Sem contar que se você juntar as cenas dos Transformers, que muita gente fala, cara, mas você assiste, você não precisa nem prestar atenção na história, assiste só pelos Transformers. Cara, se você juntar tudo, dá 10 minutos de Transformers. É só Shia LaBeouf maluco, galera lá do governo americano falando o que é que vamos fazer, não sei, o que é que vamos fazer, não sei. Só isso, cara. Uma das paradas que eu mais gosto do primeiro filme, inclusive, é justamente a cena dos soldados lutando contra os Decepticons lá no deserto e tal. Uhum. Eu acho aquilo fodaço, cara. Eu gostava muito dessa cena no trailer, cara. No filme eu tava esperando mais. Porra! Eu não sei, a impressão que eu tenho do... A lembrança, né, que eu vi o primeiro Transformer no cinema. É uma lembrança boa, assim, eu não voltei a rever, né? Uhum. O que acontece é que tem aquela questão do espetáculo, né, que você fica embasbacado. Na época eu vi numa sala que era THX, né, tinha o certificado. Uhum. E aí, porra, você escutava cada parafusozinho entrando no, na porca, uhum, sabe? Quando... Não, mas aí eu acho que eu fiquei meio imbecilizado por Pode causa ser. Disso. Pode ser. Mas engraçado, eu vi você falando a mesma coisa na época do primeiro Vingadores, né? Uhum. Pro Vingadores, eu acho que isso faz total sentido, porque ele tem muitas cenas e muito longas. Então, pra mim, que dali foi quase quando eu assisti o primeiro Vingadores... até hoje eu não assisti o segundo, pra você ter ideia. Mas quando eu assisti o primeiro, eu achei muito foda, cara, que era aquela sensação de quase parte de diversão, né, cara? Sim, isso é verdade. Um monte de cena. O Transformers, eu acho que ele é muito... São muito curtas as cenas, assim, não... quando você começa a empolgar, já acaba, sabe? Imagina que se fosse o Vingadores passasse boa parte do filme só lá dentro da SHIELD, sabe? Falando lá só com os caras lá. Eu acho que é isso, o Transformers. Sei lá, eu gostei muito do primeiro. Mas também, né, a gente sempre tem que reconhecer que às vezes a gente gosta de uns filmes merda pra caralho. Sim, cara. Tipo eu. Ninguém aqui tá falando de Almodóvar, não. É, exatamente. A gente tá falando em ir desligar o cérebro e... Aham, eu gosto pra caralho de Tropas Estelares, e aquele filme Olha é aí, mais merda. Uma vez. De novo. Eu sempre cito tem isso. Tem que ter um sinal. Toda vez que falar tropas estelares, tocar um sinalzinho. É, né? Bota a vinhetinha lá do programa deles, né, cara? É, não, tem que tocar aquela musiquinha do Você Quer Saber Mais? Isso, exatamente. Young people from all over the globe are joining up to fight for the future. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part. I'm doing my part too. They're doing their part. Are you? Join the mobile infantry and save the world. Service guarantees citizenship. Would you like to know more? Depois vendo o Nelson do Robocop, né, cara, falando, é muito chupinhado o Robocop. É o mesmo diretor? É, né? Ou não? É o mesmo diretor. É, cara, é muito chupinhado de Robocop aquilo, né, cara? Sim, aham. Velho, mas é que tá... Não, eu não sei, eu não entendo por que a galera idolatra o Robocop e tanta gente massacra Tropas Estelares, cara. Eu acho muito bom, cara, Tropas Estelares. E eu até discordo disso quando você fala que é um filme merda bom, cara. Não, é um filme bom, cara. Não é um filme bom, cara. Ele é muito ruim, mas... sei lá, um ou dois anos atrás, cara. Tudo bem, eu vi no celular, né, mas... Porra, celular. Eu até comentei na época, né, que no celular fica perfeito os efeitos visuais. Cara, assim, deixa eu só falar esse lance do Tropas Estelares, porque é uma coisa que vive no meu coração e eu preciso sempre relatar isso. Mas assim, o Tropas Estelares, como adaptação do livro, ele é uma merda inacreditável. Ele não faz o menor sentido, ele não tem nada do livro, saca? Uhum. A não ser o nome dos personagens. Mas mesmo assim é trocado, né? É, mesmo assim, exatamente, tipo assim, eles trocam o personagem principal, né, o Johnny Rico, ele no livro ele é filipino, no filme eles colocam o cara como argentino, sem nenhum motivo, sabe? Mas beleza, tem um milhão de coisas que é diferente, como a adaptação é uma merda. E como filme, tipo assim, o cara pegou o livro e transformou numa crítica ao militarismo, que é, tipo, exatamente o oposto do que o livro é, saca? E, tipo, os personagens são idiotas, cara. Quando você tem um fuzil e o seu inimigo é um inseto gigante que precisa chegar perto pra te morder, você não tem necessidade de entrar na boca do bicho com o seu fuzil pra atirar nele. Só que é isso que acontece, cara, no filme, né? Vou falar de um filme que provavelmente você gosta muito, que tem isso e ninguém... Eu nunca vejo ninguém falando mal nesse sentido, cara. Aliens 2. Que é melhor, Aliens, o Resgate, né? Do James Cameron. Aqueles, sim, Space Marines, cara. Os caras começam numa banca. Ah, a gente é foda. Aí bota lá os caras fazendo musculação sem razão nenhuma lá. sei lá, no refeitório. Cara... Aparece os aliens, em menos de um minuto tem um cara desesperado. Game over, man! Game over! Que eu acho não, que até mas não é o assim, MRG. Não. Você está sendo. Você o MRG até sendo... usou isso como vinheta. Vê se eles colocam isso. É, uh-huh, muito patético, cara. Game over, man! It's over, man! Fucking great, man! We're some real pretty shit now, man! You finished? Man. Game over, man. It's game over. Não, mas essa cena, isso daí, eles já estão na merda mesmo. Não, é no início, cara. Eu não sei se eu tô maluco, mas tipo assim, os caras estão, vamos lá, massacrar. Aparece o Alien, cara. O cara se caga nas calças, cara. Um minuto depois do primeiro. Mas você tá ignorando uma parada importante desses Space Marines. Os caras, isso é lore da série Alien, saca? Esses Colonial Marines, eles são usados pra esmagar rebelião de colonos, saca? De outros planetas controlados pelas corporações. Os caras são fodas quando eles estão lutando contra trabalhadores fazendo protesto, saca? Ou seja, eles são uns bostas, eles então, são... né, cara? Porque não pode sair do padrão, cara? Eles são basicamente uma força de opressão da Weyland Yutani, uhum, contra trabalhadores colonos, entendeu? Eita, não, o negócio fugiu do padrãozinho deles ali e é game over. É, quando aparece a porra de uma máquina de matar alienígena, os caras se fodem muito, porra. Pra mim, até hoje, até polemizando aí, né, cara? Pra mim, o que conta no Aliens é o oitavo passageiro e Prometheus, cara. Que? Eu gosto muito de Prometheus, você conta, cara. Prometheus, caralho. Calma, tô indo embora. Eu tô indo embora, cara. Eu também, cara, gostei de Prometheus. Cara, chega a ser patético. O Prometheus foi um dos... A gente raramente vai no cinema, né, Vi? A gente foi assistir Prometheus quando saiu. Eu falei, nossa, cara, esse é um dos melhores filmes de ficção científica que eu já assisti. Eu falei pra ela, né? Aí quando eu fui ver lá as críticas da galera, todo mundo metendo pau. Caralho, eu quase não consegui terminar de ver o filme, cara. Cara, de tão ruim que eu achei. Ah, não, eu acho bizarro. A galera fica falando mal. Assim, eu não tô querendo defender a cena, que eu acho tosca também. Mas lá do biólogo fazendo ui, cuti, cuti, cuti, cuti, cuti, lá no Alien, né, cara? Nossa. Beleza, a cena é idiota. Mas eu acho muito mais idiota o militar Game Over, tá ligado? E ninguém fala do Game não, Over, cara. Isso cara, que eu acho bizarro. Não, cara, não é, não é. A galera quer defender uma coisa, então não vê os erros de um filme, né? E quando quer esculachar outra, aí tudo é merda, né, cara? Não é, cara. A cena... Cara, um biólogo. Um militar, que é um militar. Pra gente mandar... Presta atenção, pra gente mandar uma sonda pro espaço, na vida real... Que não vai ninguém junto com ela. A gente lacra, fecha tudo e esteriliza e faz o caralho pra não ter nada antes de mandar pro espaço. Um biólogo, ele vai na porra de um outro planeta alienígena, onde tinha outra civilização, vai fazer cuti-cuti com uma cobra alienígena, cara. Você já parou pra pensar que ele na Terra podia ser tipo caçador de crocodilos na Terra? Não, ou seja, ele é um biólogo retardado, eles mandam um biólogo retardado. Um encantador de serpentes também, a missão, né? Mais importante da raça humana, é isso. Não. Ah, não é da raça humana, era uma coisa ali meio corporativa o negócio. Cara, caralho, a primeira vez que eles iam ter contato com vida fora da Terra, cara. Ah, não. Não, cara. A porra do geólogo com mapa 3D, GPS do inferno 4, o cara fica perdido, cara. Como assim? Eu com smartphone hoje em dia na Amazônia, eu não fico cara, perdido. Esse foi um filme que eu tentei muito me enganar, assim. Saí assim, pô, eu acho que eu gostei, cara. Querendo gostar, sabe? Querendo fazer uma auto-lavagem cerebral pra gostar do filme, mas, porra, não. Cara, esse filme é muito bom, cara. Não, não, você não sabe o que você tá... Não queima o seu filme assim, Flávio. Pelo amor de Deus, cara. Esse filme é muito ruim, meu Deus do céu. Ai, gente, eu acho que a gente devia falar de coisa boa. O que eu queria falar antes, que meio que se perdeu no ar, no assunto, uhum, foi a questão do Paul Verhoeven, né? Uhum. O cara é Robocop, Vingador do Futuro, Tropas Estelares, uhum, aquele lá com a Sharon Stone, como é o nome daquele filme? Qual? Instinto Selvagem. Nossa, é dele também? É o mesmo cara? Nossa, mesmo senhora. Cara, e o cara, cadê ele, né, velho? É. Eu acho que ele largou, nossa, meio que largou a mão de fazer filme, não foi, não? Sei, eu lembro que ele tava fazendo uns filmes na Holanda, né? Aquele holandês. Sim, né? Sim. Mas, porra, eu queria ver essas orgias sanguinárias dele, né? Imagina, ou uhum, ele pode ser que nem aquele cara lá, o... Cara, esqueci o nome, o diretor do Mad Max, né? Que daqui a pouco, depois de 30 anos, volta, né, cara? E faz um filme foda. Pode crer. Caralho, eu... Eu, porra, o Instinto Selvagem tem umas cenas de sexo muito boas, cara. Cara, até hoje eu não assisti esse filme, sabia? É maneiro, pô, cara. Eu não sei nem do que trata, cara, Instinto Selvagem. Só sei que tem a Sharon Stone fazendo a cruzadinha lá de perna lá. Essa risadinha do Fábio de quem dá pause, cara. Quem dá pause. Ai, ai, ai. Lembre-se que era na época do VHS e resolução zero. É, né? E então, pause e começa a tremer, né, cara? Pode crer. Ai, ai, cara. Eu vou ser sincero, eu já vi aquela cena várias vezes, assim, passando... Ah, mostrar uma ceninha de... Em alguma reportagem de Instinto Selvagem. E aí sempre aparece essa cena, né? É sim, o link que aparece. É. E eu não vejo porra nenhuma ali. Eu acho que não dá pra ver não, cara. O gordinho suando. Cara, eu acho que dá pra ver sim. Faz podcast, velho, sobre essa cena específica. Nossa. E eu acho que eu vi esse filme nada também e eu acho que não dá pra ver. Não, eu não acho dá que dá pra ver, ver sim. Vamos perguntar ao Google. Eu não vejo nada. Não eu vejo acho que nada. Tem essa cena no YouTube. Eu já vi. Qual que é o nome? Tem, qual que é o nome do e não dá pra Selvagem ver em inglês? É Primal Instinct, eu acho. Vamos ver. Ai, ai, ai. É isso ou eu tô errado? É isso mesmo. É Basic Instinct. Basic Instinct. É, aqui achou. Com Primal. É, eu botei Primal e ela apareceu. Assim. Basic. É. Ah, olha só o gordinho do Jurassic Park que tá suando. Gordinho suando. Gordinho suando. Ah, dá pra ver assim, daquele jeito, né? Véi, não dá pra ver nada. Dá. Não dá pra ver nada. Nego tá vendo cabelo em ovo. Cabelo. puta! Eu tô jogando. Cara, dá pra ver sim, velho. Aqui. Eu acho que você tá com a imaginação muito exaltada. É. Ou o negócio aqui tá... Jorge Lucas fez uma alteração. Olha lá. É a versão do Jorge Lucas. Então, versão do Jorge Lucas. Vê se não dá pra ver aí. Tô tendo pausa aqui. Assim, mas ainda vai ver um negocinho, né? Ai, gente, que absurdo. Deixa eu abrir aqui, peraí. Ué? Não tá abrindo aqui. Ah, cara, não. Não vou perder tempo com isso, não. Ah, não dá pra ver nada, não, cara. Aí, nego, eu pago um pau pra essa cena, cara. Mas, cara, qual é a história desse filme? Que até hoje eu não sei. Eu nem lembro mais. Eu sei que tinha o Sharon Stone mata a galera com um furador de gelo. É um, nossa. Um serial killer. É uma parada assim. Sinistra, assim. Caralho. É, complicador de ela gelo. Ela seduz a galera e enfia o furador de gelo na cara do maluco. Nossa, enquanto tá transando. É. E tinha alguma motivação pra isso ou é só doida mesmo? Acho que ela gostava, cara, dessa parada. Eu não lembro mais, não. Faz nossa, muito tempo que eu não vi esse filme. Eu não sei, realmente eu não lembro. Só quero deixar registrado que eu só estou acordado até agora pra falar de Game of Thrones. Acho que ele não vai falar mais, não. Hã? Acho que ele não vai falar mais, não. Já. Por que não? 1h15 já de programa. É. Ah, cara, vai ficar muito grande esse negócio, sim. Vai ficar muito grande. E eu só vou registrar. Eu tô com sono e eu queria ter falado de Game of Thrones, não de Chico Selvagem. Quando eu puxei o Game of Thrones, ele vai falar do Pips, Pip Show. É porque eu achei que era rápido o Pip Show. Aí vocês começaram já tinha meia hora de programa. Vocês emendaram aí, Chico Selvagem, velho. Sharon Stone cruzando perna, caça fantasma, não sei o que aí. Já era. Senhoritos, é o seguinte, eu preciso sair. Beleza. Fechou então? Não era bom fazer uma abertura não, pra esse? Ou não, você vai roubar de outro? Pode ser. Uhum. Eu não sei nem se vai encaixar, mas eu tento encaixar lá depois. E aí, pessoal, começa agora mais um Gavi Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Fábio. E aí, traças? Com a Vivi. Olá. E com o Iken Frost. Essa abertura é uma mentira! Com uma passada, né, cara? Beleza. Eu vou desligar aqui, tá? Beleza. Deixa eu parar aqui pra então, gravar, né? Então. Eu vou embora também, porque eu tô com o nariz entupido. Coitada, queria falar de Game of Thrones. Eu falo depois. Cenas dos próximos capítulos. Sim.